Salve, salve, galera! Decadentes número 257, para a gente falar dos dois jogos da semana. Quarta-feira, jogo da Copa do Brasil, e ontem é o jogo contra o Avaí. Comigo aqui hoje só o Felipe, os outros dois culpados de sempre deram o atestado, né? Tem um na praia e o outro foi comemorar aniversário de casamento. Dois danadinhos. Felipe, dê sua boa noite aí pra gente. Ué, boa noite, pessoal. Infelizmente, a falta de compromisso com esse pessoal é fora de série. A gente tá mais focado com a América tava ontem, né? Ou diriam que estão se poupando para a semana que vem comentar a nossa classificação na Copa do Brasil, né? Mas vamos falar desses jogos que foram, de certa forma, felizes, né? Não, nós Pelo temos resultado e outro assunto, né? pela estratégia. Temos assunto para falar. Vamos lá. Como hoje nosso negócio aqui é um diálogo, vamos dizer assim, então eu sou o apresentador e também faço o resumo das partidas, na verdade, né? Essa semana a gente teve. Nós foram duas competições. Na quarta-feira, às 9h30, né, o jogo principal, o jogo da Globo, América, Corinthians e América, o Corinthians era o mandante. Jogo pela Copa do Brasil, oitavas de final, de uma importância ímpar para a gente. Até agora era uma classificação histórica para a gente nunca tinha chegado da forma como a gente chegou, ou seja, passando de fases, né? E a gente encarou o Corinthians, que mesmo com toda a crise que está lá e tudo, é o Corinthians, né? Um time de Série A, um time de tradição, um time que já ganhou a Copa do Brasil algumas vezes, um time de imprensa, um time, enfim, um caldo difícil de se entornar. Mas o América, com muito brilho, começou o jogo de uma forma diferente do que ele vem apresentando na Série B, até por ser uma competição diferente. O América segurou mais o Corinthians precisava muito da vitória para se reafirmar. O Corinthians foi para cima, mas o América controlou o jogo muito bem. Isso até a gente vai falar mais para frente, que eu sou de uma geração mais velha, o Felipe gosta mais dessa questão dos números. Você vê claramente assim, a posse de bola no primeiro tempo foi toda do Corinthians, e aí o América não teve a posse de bola, mas teve o controle do jogo, o que é muito interessante. As peças do América estavam se encaixando muito bem, o Corinthians desorganizado, mas mesmo assim indo para cima, fazendo algumas ameaças ao Cavicchioli, mas de forma alguma o Cavicchioli sendo exigido de forma a fazer defesas, aquelas defesas difíceis ou impossíveis. Mais uma vez a nossa dupla de zaga, mesmo desfalcada do Baumer, muito bem, muito segura. O Messias jogando muita bola, o Zé Ricardo fazendo uma partida de boa para regular. Eu não gostaria de dizer que foi de regular para ruim, eu prefiro falar de boa para regular, porque o Zé Ricardo, nesses jogos maiores aí, parece que ele não se encontra em alguns momentos, não. Ele fica nervoso em alguns lances e você acaba prejudicando o resultado final. Mas seguramos um 0x0. Segundo tempo, a tônica foi um pouco diferente. O América, além de ter o controle do jogo, começou a agredir mais o Corinthians. O Corinthians, não sei se ele cansou, o que foi, mas o jogo foi correndo nessa forma. Até que aos 20, 30 minutos, o Corinthians fez três alterações, o que alterou um pouco o jogo. Ele foi mais para cima ainda, o América segurando. A maioria da turma já estava muito satisfeita com 0x0. 0x0 obrigava o Corinthians a ganhar aqui, ou outro empate aqui daria pênalti. E a obrigação de vencer fora dentro de casa era dele. O Corinthians foi para cima. E aí, aos 41 minutos, entra o dedo do Lisca. O Lisca tira o Ademir, que fez uma partidaça com o Ademir, puxando os nossos contra-ataques, quebrando a defesa. O Ademir fez uma baita partida. Tirou o Ademir, colocou o Berola e colocou também o Toscano. E numa saída de bola muito equivocada do Cássio, que é um negócio que a gente. Depois eu queria até falar com o Felipe, é goleiro também. Hoje a gente vai. Como a gente tem um tempo, a gente pode discutir muito sobre isso. Essa questão dessa obrigação hoje do goleiro saber jogar com os pés. O Cássio tentou armar uma jogada, o Juninho muito bem, muito rápido, cortou essa jogada, a bola caiu no pé do Berola, Berola pegou a defesa do Corinthians de frente, quebrou a defesa dele todinha, e num passe magnífico, maravilhoso, encontrou o Toscano, que empurrou para dentro das redes e fez 1x0. Isso aos 43, 44 minutos. Se 0x0 estava bom, 1x0 foi excelente. O Corinthians se perdeu, aí acabou o jogo, mas 1x0, o Corinthians não tinha mais força. Fechamos com 1x0, o que nos dá uma vantagem gigante. Eu acredito que se a gente fizer um jogo igual o que a gente fez na quarta-feira, a classificação é nossa. Mas futebol é legal por causa disso. Viramos a chave. Ah, mais uma coisa, esse resultado contra o Corinthians, 1x0, além de não ser uma vitória, na Copa do Brasil, foi a primeira vitória nossa sobre o Corinthians no estádio deles. Então, uma marca histórica para a gente. Viramos a chave e fomos para Santa Catarina enfrentar o Avaí. O Avaí que não vem mal na competição, na Série B, mas também não tava lá em cima, não. Tava ali no meio da tabela e tal, mas mais próximo do G4 do que necessariamente do Z4. O América foi com um time praticamente reserva, de titular mesmo. A gente tinha só o Cavicchioli. É um time muito, muito mudado, o que, óbvio, faz o América perder, faz qualquer time, né? Perder um entrosamento, perder uma série de coisas. Mas, por incrível que pareça, o primeiro tempo foi todo o América dominou o Avaí, teve as melhores chances, tanto que o Cavicchioli não foi exigido no primeiro tempo. Mas é aquele velho ditado, né? Quem não faz, leva. No segundo tempo, o Avaí, precisando do resultado, foi para cima, e até porque ele viu que, como o América estava com um time reserva, estava meio desorganizado, o nosso setor ofensivo não estava, o Rodolfo muito mal, o Rodolfo não voltou bem ainda. E aí, voltando a falar sobre erros de goleiro, um que eu considero um piruzaço, o saiu fora da área para cortar um lance, e eu, em vez de dar um chutão para o lado, fazer qualquer outra coisa, tentou já sair jogando, um lance muito esquisito, caiu no pé do jogador do Avaí, que de nome Getúlio, só o América tomou um gol do Getúlio. O Getúlio pegou a bola, o gol totalmente aberto, e fez um gol, até na minha opinião, muito bonito. É 1-0, aí o Lisca fez algumas mexidas, colocou alguns jogadores considerados titulares e tal, mas sem muita ameaça ao time do Avaí. Os nossos laterais não estavam levantando bola na área, a gente até estreou não, né? O Lohan já tinha estreado anteriormente, mas o Lohan entrou, mas do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu sem nem sujar o uniforme, porque a bola não ia para dentro da área, e ele com quase 2 metros de altura, é bola dentro da área, não teve chuveirinho para ele. E era uma das coisas que o Lisca mais pediu na beirada do campo, agora que a gente não tem torcida, né? A gente consegue escutar claramente os pedidos dos técnicos. Acabou o jogo 1-0, resultado ruim para o América, ruim para... Principalmente que a rodada não foi boa, mas dentro do planejado, tinha que dar um tempo, pessoalmente, dar uma descansada na galera, mas dava para beliscar ali pelo menos um pontinho. E aí, Felipe, o que você achou dos dois jogos? Como é que a sua visão foi parecida com a minha? O que você achou aí? Foi. Até acho que, por mais que o Corinthians não seja na melhor fase do mundo, né? É um time de primeira divisão, um time que tem torcida, tem arbitragem a favor, e tá jogando lá no estádio deles. E que não é nada. Em toda a nossa história, a gente não tinha ganho do Corinthians em São Paulo. Essa foi um dos recordes que nós quebramos nesse jogo, né? Então, isso mostra o quão grande foi isso. E isso você vê pela repercussão toda que teve depois do jogo, da mídia paulista, principalmente falando do que foi o duelo. E a melhor parte ainda foi sem desmerecer, exatamente enaltecendo o América em termos de organização. Que foi realmente, nós realmente... Se for pensar assim, nós não temos time para enfrentar o Corinthians, temos jogadores por jogadores. O Cássio já foi, vira e mexe, está na seleção brasileira, o Fagner, que ainda que se discuta, vira e mexe, vai para a seleção brasileira, o Gil, mesma coisa. Então eles têm, o Luan também já frequentou, já foi destaque do Grêmio, já até está numa fase muito ruim por lá. Então é um time que, por mais que não esteja bem, tem muitas peças e consegue decidir. E a gente conseguiu segurar eles num ponto que eles não conseguiram criar. Tanto é que não foi nem só no primeiro tempo. Os dois tempos a gente teve menos posse. No segundo tempo teve ainda menos posse do que o primeiro. No primeiro tempo a gente teve 37% de posse de bola. No segundo tempo a gente teve 28%. Então, tipo assim, a gente ainda regrediu em termos de posse. Só que no final do jogo, a gente chutou 3 bolas no alvo e nós chutamos 2. Sendo que desses 3, os 3 chutes dele foram no primeiro tempo. No segundo tempo, eles não chutaram a bola no gol. O Cavicchioli fez nada no segundo tempo. Ficou lá só assistindo, chutando tiro de meta, basicamente. Então, esse é um ponto... Um dado interessante, né? A gente teve... jogamos muito bem, não foi, nossa defesa foi muito, muito, muito bem. O Messias fez uma puta de uma partida. O Anderson, no primeiro tempo, tentou dar umas entregadas ali. Ele é muito limitado, né? Mas conseguiu ainda não comprometer depois de um escorregão ali que poderia ter dado uma pior sorte pra gente, né? E o Ademir mostrou que realmente faz muita diferença ali no nosso ataque, né? Era com ele que a gente criava muitas chances de perigo. Poderíamos ter já no primeiro tempo, ter espetado ali no contra-ataque, numa bola que ele criou pro, se não me engano, foi pro Azevedo, né? E foi legal ver que o Lisca no final do jogo não mexeu para segurar o 0-0, né? Que se for pensar assim, já estaria de bom tamanho pra gente, né? já que levaríamos para decidir a independência. Ele chega no finalzinho do jogo, viu que a gente já estava meio cansado também, foi e tacou lá o Berola e o Toscano, ainda que se discuta por que o Berola, né? Mas funcionou. Foi ele que conseguiu criar a jogada ali pro gol do Toscano, que tem sido decisivo, né? É um jogador que a gente pode discutir, não é o mesmo jogador da primeira passagem dele aqui, mas na hora do vamos ver, ele tem decidido, né? Não ter deixado a desejar. Tem feito gols importantes, né? Sim, na Copa, na Série B, a gente ganhou jogos por causa dos gols dele, e esse gol que ele fez na quarta-feira pode valer aí os milhões que passam, né? Já que leva a gente com uma tranquilidade um pouco maior, ainda que com 1-0 é uma vantagem muito pequena, sem vantagem de gol fora. Então, tipo assim, é possível, por exemplo, o Corinthians conseguir levar esse jogo para os pênaltis, e pênaltis para a gente já sabe como é que é, né? Então, mas já é uma tranquilidade maior, porque a gente já consegue fazer um plano de jogo similar ao que a gente fez, e como o Corinthians não conseguiu criar nada contra a gente, deixa a gente ser otimista de que, se manter essa pegada, o Corinthians não vai chutar, a gente tem grande chance de conseguir ir se estocar e fazer 1-0 ali no contra-ataque. Aí vamos fazer história, história mesmo, vai ser a nossa melhor fase na Copa do Brasil, né? É fora os 3 milhões, né? É, fora o dinheiro que vai fazer pra gente faz toda a diferença do mundo, né? Agora, futebol é um negócio muito legal, cara, porque assim, o Corinthians, depois que perdeu pra gente, a imprensa, eu fiz questão de assistir, eu não trabalhei nem quinta nem sexta, peguei uns dias pra descansar, então vi bastante televisão quinta e sexta-feira. Os programas triturando o Corinthians, enaltecendo em muito a América, óbvio, por merecimento, nós fomos lá e impusemos nosso jogo e vencemos eles. Não se pode questionar a nossa vitória, até porque o Corinthians não mereceu vencer, nós sim. Só que o mais legal de tudo, cara, o Corinthians ganhou do Inter ontem. Pra ter mais louco, o Inter era o primeiro a ser colocado da Série A. Futebol é um negócio. Ou o futebol tá muito nivelado por baixo, ou realmente o futebol é muito legal mesmo. Não tem muito doido que acontece, cara. Igual tem um jogo deles que eles ganharam do Atlético Paranaense, que foi um pouco assim, o Atlético Paranaense amassou eles tiveram um jogador expulso, o Atlético Paranaense amassando um contra-ataque, 1-0 pra eles, ganharam o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então o futebol tem um pouco disso, né? O cara que fez o gol ontem do Corinthians, o tal do menino chama Davó, a pessoa cornetando que o Davó ia jogar, e o cara vai lá e faz gol, é um negócio muito doido, cara. Quem sabe um dia a gente não vem aqui e fala assim, pô, nós cornetamos o Léo Paz, ele fez gol. Mas o Léo Paz é ruim, né? Então. deixa eu só aproveitar aqui, já que a gente entrou no assunto desse menino chamado Léo Passos. Nosso amigo aqui, Gabriel Caetano, Nova Serrana, nos abraça. Sem Léo Passos, perdemos. Deixo essa reflexão com vocês. Então. Ele é perdido, apesar. Assim, o time foi todo. Eu ainda acho que, vamos supor, se ele tivesse jogado, a gente teria perdido. Porque não é ele que tem feito a diferença. Ele fez. E ele entrou no final, né? E não é ele que tem feito essa diferença pro nosso time, né? O Rodolfo é bem mais jogador do que ele. Então, assim, acredito que se. Contra o Corinthians, por exemplo, a gente não ganhou por conta dele. De passagem, ele não fez nada. Ele não conseguiu nem o que o pessoal comenta que ele desarma muito, né? Ele não conseguiu fazer desarmes contra o Corinthians. Eu sou um crítico dele, eu não vejo ele desarmando, eu vejo ele muito mais trombando nos jogadores. Ele tem muito. Ele possível. Tem físico, né? Ele corre, nosso time marca em cima, então ele chega muito. Só que ele dá muita pernada. Então ele realmente desarma. Ele tem um desarme dele, tá vendo aqui? Ele tem uma média na Série B de 1,7 desarmes por jogo, que é uma média alta para um atacante. Só que aqui não tem a. Ele tem uma média também de quase a mesma coisa de falta. Por jogos, ou seja, ele faz mais ou menos o mesmo número de faltas que ele desarma. Então a média de 1,5 faltas por jogo, porque ele erra muito o desarme bote dele. Ele chega, acaba. Ele chega atrasado. Isso. Né? Então ele acaba. Ele tem essa vantagem. Assim, ele desarma bastante, só que ele faz bastante falta lá na frente. Só que a questão, falta na frente. Não faz, não gera muito perigo de gol. E você acha que agora que o Rodolfo tá aí com condição de jogo, você acha que o Rodolfo volta e o Léo Passos sai? Ou quem dança nessa aí é o Felipe Azevedo? Eu acho que teve. Pensando por termo de futebol, era o Léo Passos que tinha que sair. Pensando na cabeça do Lisca, é mais fácil de rodar o Azevedo. Porque aparentemente ele gosta bastante desse vigor é que o Léo Passo consegue entregar nos jogos. É, mas, assim, não vejo razão, mas é isso. Ele tá, ainda que ele seja alto, ele não ganha bola aérea. Ele tem 33% só de ganho nas bolas alçadas levantadas para ele. Exato, né, Felipe? É, mas assim, igual eu esforçado também sou. Eu sou ruim na linha. Por isso até não sou tão ruim assim, mas assim, igual se me colocar jogar de atacante no América, vai ser a mesma coisa. Vou sair correndo, vou tentar roubar a bola, vou roubar algumas, fazer um bocado de falta e vou ter uma média assim de 0.1 gol por jogo. Se eu bater pênalti, se eu não bater, aí capaz de ser uma média de 0 gols por jogo também. A não ser que tenha alguns gols entregues pra mim, que acho que vai se rolar também. Então. O que eu vejo assim, o Léo Passos, na verdade, a gente fala do Léo Passos, mas ele é um menino ainda, né, cara? Ele tem muito pra evoluir ainda. Infelizmente, não sei, é o América que tá tomando as dores aí, tomando o ferro aí dessa evolução dele, sabe? Eu vejo muito por esse lado aí. Agora, agora falando um pouquinho sobre o jogo contra o Avaí, eu tirei duas coisas boas desse jogo contra o Avaí. A primeira, esse Arthur, que eu tinha um pé muito atrás com ele, eu achei que ele fez uma partida muito boa, um cara muito seguro. Ele é estilo zagueiro antigo mesmo, chega para matar a jogada, ele não tem bola feia, bonita com ele não, o negócio dele é jogar, é zagueirão mesmo. E outro, apesar dos pesares, até por ter saído lesionado e tudo, foi o Guilherme, cara. Eu acho que o passe do Guilherme é um negócio muito legal. Ele deu uns 3-4 passes ali, muito legal. E outra coisa que eu vi no Guilherme também foi que ele foi combativo pra cacete. Ele fez alguns combates que eu achei que ele não faria. Você teve impressão similar? Como é que foi isso aí? Eu acompanhei uma parte do jogo pelo TTI, o pessoal tava elogiando muito que ele tava jogando na linha de meio de campo, né? Ele tava de 10 mesmo, né? E assim, e voltava, tava recompor, dava lá os passes, ele não ficou. Ele ficou fazendo mais ou menos aquela função que às vezes o Alê fazia quando jogava, né, junto com o Juninho e Zé Ricardo, né? Então foi uma produção mais assim, então foi mais participativo no jogo. Ele não ficou sumido, não ficou ali só espetado na frente, mais perdido, igual ele tava nas primeiras vezes que foi utilizado, né? Isso é legal. Mostra que ele tá realmente querendo, né, mostrar serviço. Mostra até que ele tá mais para mais pro que a gente comentou, né, de um jogador que quer se reinventar do que era o Michel Bastos, né, quando veio. Sim, isso é verdade. O Michel Bastos queria muito ficar ali na Flamengo tomando uma, né? Então ele mostra. Guilherme, pelo jeito, ele quer jogar bola. O problema é que o já saiu machucado, né? Aquela que agora, eu não consegui entender a lesão dele até agora, cara. Não consegui. Eu revi o lance alguma vez. Você não viu? Como ele machucou, eu não vi. Não foi nenhuma disputa de bairro. Para mim, eles estavam longe um do outro. Eu acho que o movimento que ele fez, ele chegou a deslocar alguma coisa do ombro, alguma coisa assim, sabe? Eu não vi o jogador do Avaí pegando nele, não, sabe? Mas agora, o Arthur, eu gostei dele, cara. Eu achei um zagueiro bacana, um zagueiro interessante. É um pouco difícil de avaliar o pessoal que jogou ontem, né? Porque ele jogou praticamente com o time todo reserva, né? Então, assim, tinha o Rodolfo, que não vem jogando, tinha o Alê também, que tava meio parado, né? Até acho que é pra ganhar ritmo. O Daniel Borges parece que realmente ele virou reserva do dia que foi. Até porque não fez uma boa partida, né? Ele não fez uma boa partida mesmo nesse jogo, né? Então, tem isso. Mas eu achei, igual eu comentei, se a gente for falar de... perder não é bom, mas se a gente fizer, até porque... Pô, ia ser muito, muito legal se a gente conseguisse ser campeão da Série B de novo, né? Pô, ia ser do caralho. Só que, e a gente com essa derrota, a gente fica ainda mais longe da Chapecoense, que a gente vai ser um time que vai tropeçar muito pouco, né? Eles estão com a defesa muito bem montada, né? Desviado pelo gol. Então assim, até o jogo contra o Confiança amassou eles, tomou um gol, ficou amassando pra tentar empatar e conseguiu dar um segundo, né? Então assim, eles estão realmente com um time bem... com a defesa muito bem postada. Isso na Série B é meio caminho andado, né? A gente fez isso muito bem em 2017, né? Isso, até o ano passado um pouco, né? O Tigrão, quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi arrumar a defesa, né? Aí depois que ele arrumou a defesa, tipo assim, o time parou de tomar gol e conseguiu ter uns resultados positivos. O problema é que o ataque, que, tipo assim, de cara começou a resolver um pouquinho, depois parou de resolver, a gente começou a depender só de gol do zagueiro, né? E aí que arrebentou pra gente no finalzinho, né? Foi o que faltou. Ofensivamente, ele não conseguiu montar um time muito bom. Só que defensivamente foi e serviu para uma arrancada muito grande, né? Então. Tem outro jogador também que eu queria falar um pouquinho dele. É o Felipe Azevedo, cara. Ele voltou bem dessa passagem que ele teve lá em São Paulo e tudo, fazendo seus golzinhos e tal. Mas, para mim, nos últimos 4, 5 jogos, eu vejo ele muito, muito apagado. Não é aquele cara que está cortando para dentro, tentando chute, está errando muito. Eu não sei se eu sou um crítico muito ferrenho do Felipe Azevedo, mas eu achei que o futebol dele deu uma caída muito grande nesses últimos jogos. O que é ruim, né? Porque ele vinha numa crescente boa. É, eu acho que até no jogo contra o Corinthians, né? É mais difícil avaliar, porque a gente realmente não quis jogar, né? A gente, tipo assim, a gente estava lá marcando, tentando sair no contra-ataque. Como ele não é mais um jogador muito rápido, aí dificulta para ele. Muito embora ele tenha participado bem de alguns lances. Até ele podia ter feito um dos gols, né, numa jogada do Ademir. Acabou dando uma... Não sei se foi uma... Ou não saindo legal a finalização, né? Mas teria dado para fazer alguma coisinha. Só que o sujeito que a gente se postou não ajudou tanto ele, né? Talvez se a gente tivesse dois Ademires, né? Teria feito mais... Teria sido melhor pro esquema, né? Contra o Corinthians. Mas não acho que ele tenha sido de todo mal. Eu acho que ele só não foi... Não foi tão bem. Os jogos passados realmente ele deu uma caída, mas é um jogador que tem o chute fora da área, que também é importante, né? Para os jogos de Série B. Se tem alguém que consegue finalizar, para conseguir. Contar mais fechadinho, né? Se conseguir aquele cara que consegue desarticular, que você vai ter que. Alguém vai ter que sair para marcar ele, porque senão ele vai chutar para gol. E isso você pode abrir um espaço depois para dar um passe, ou para uma tabela achar um espaço mais legal, né? Então ele é um jogador que acho que é importante. E ainda acho que em se mantendo esse esquema do Lisca, seria titular ainda para mim, com o Rodolfo e o Ademir, né? O Ademir ele tem feito um 2020, eu fui um crítico do Ademir em temporadas passadas, mas essa temporada do Ademir está sendo sensacional. Ele fez um baita no Campeonato Mineiro. Geralmente ele fazia isso, né? Ele fazia um bom Campeonato Mineiro, mas chegava no Campeonato Brasileiro, ele sumia. Dessa vez não, cara, ele fez um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Mineiro muito bom, se lesionou, voltou de lesão e continua jogando em alto nível. Hoje, nosso principal atacante, em minha opinião, nosso principal atacante. Eu concordo, e eu acho que o que ele sofreu muito nessa inconstância foi o fato de ele ter tido uma base formal, né? Ele ter se feito foi um jogador que veio fez uma parte da base dele ali em times amadores e tudo. Não foi um jogador que passou por categoria de base de forma normal. E aí ele acabou que veio com muita fragilidade física até, né? Física. Algumas deficiências técnicas também, que nesse período dele de América foi sendo trabalhado, né? Esse ano é o ano que ele tá com a tomada de decisão melhor, ele já não tá mais tão... Já tá aguentando alguns trocos. Teve um jogo ali que ele foi até o jogador que ele é o Paz depois de uma cagada, que ele ganhou dois pés de ferro. Ele dividiu duas bolas com os zagueiros adversários, ganhou as duas, aí encontrou o Paz que depois perdeu a jogada. Mas assim, mostra que ele tá mais forte, ainda que ele ainda seja bem franzino, né? Uma tomada de melhor, tá chutando melhor, tá com confiança pra driblar. Então isso é positivo. Eu acho que isso prejudicou muito ele foi não ter tido uma base formal. Se ele tivesse feito, às vezes, se tivesse sido passado pra categoria de base, mesmo se tivesse sido a nossa, né? Acho que talvez ele tivesse chegado mais pronto e tivesse conseguido estourar antes do que ele tá estourando agora, né? Pô, vamos ler uns comentários aqui? Sim, sim. José Alves Aguiar, boa noite, Decadentes. Mais um do José Alves aqui. Perdemos brasileiro sub-20, feminino A2 e Avaí. Falaram o quê? E engraçado, sobre aproveitando aqui o comentário do Zé Alves Aguiar, no feminino, cara, a gente tava com duas goleadas aí, acabou que a gente tropeçou hoje contra a Juventus da Moca. Mas enfim, vou aproveitar o outro comentário aqui do Zé Alves. Vamos voltar ao normal vencendo o Timão, se Deus quiser, quarta-feira. Na verdade, Zé Alves, eu te falo que se a gente empatar com o Timão, tá sensacional que a gente passa do mesmo jeito. Itabira nos abraça, mais uma aqui dele, e o Lisca consolida como nosso marqueteiro. Tivemos uma visualização monstra essa semana no Brasil inteiro. Esse é um negócio bacana, cara. A gente acertou direitinho. Eu tinha alguns medos do Lisca, pelo jeitão dele ser espalhafatoso e tal, e parecer ser um cara que não era um treinador que ganhava o grupo, mas ele tem me surpreendido positivamente. Parece que ele tá com o grupo na mão, cara. E outra coisa, as entrevistas dele estão sensacionais. Ele tá realmente participando desses programas aí, levando o Bandeira do América pelo Brasil. Isso é muito bacana. Nessa do Lisca, eu até acho assim, quando ele trouxeram ele, né? Até comentei que ele era mais ou menos o posto Ipiranga do Rio Grande do Sul, né? O Anderson do Sul. É um cara que formou educação física, fez a base nos times grandes do... Trabalhou muito tempo na base dos times grandes lá do Rio Grande do Sul, né? No caso dele foi mais o Internacional. Depois, assim, na carreira profissional não tinha pegando os clubes ainda, tava pegando só algumas algumas equipes e estava meio estigmatizado. O Anderson tinha o estigma de realmente não ter, de não usar muitos jogos da base, foi o que fez cair alguma, e a gente perdeu o grupo, pelo jeitão dele mesmo de ser, de tocar e tudo. E quando ele veio pro, quando o Anderson veio pro América, ele veio tentando dar uma repaginada, principalmente no que ele chamava de esquema tático para jogar. O Lisca, quando ele veio pro América, ele vem com essa questão de repaginada para ser o cara, olha, eu não sou bombeiro, não sou isso, e tentando trazer, porque as últimas passagens deles por clubes tinham sido marcadas ainda por polêmicas com direção, com comissão técnica e tudo mais, né? Então ele vem pro América tentando dar essa repaginada também. E ele aparentemente tem conseguido, né? Parece que não fez bem pro outro, né? Você vê assim que ele não realmente parece ter algum grupo na mão. As entrevistas dele são. Nesse ponto, eu acho até eu lembro uma coisa que me incomodava, não é? Nesse momento das entrevistas, quando ele dava assim, o time não ganhava, e ele fala, mas aí o time também erra muito, tá errando muito o último passe, tá errando muito isso aqui e tal. Eu falei, tá errando muito isso aqui porque não treino direito. E ele, só que ele colocava mais ou menos com a culpa dos jogadores, que estavam tipo assim, errando muito essas coisas. E o jogador não gosta muito disso, né? O treinador jogando Pascoal pra entrevista, né? Aí vai o Lisca, por exemplo, nessa partida do Avaí, ele vai e fala, não, eu assumo a culpa aqui, fui eu e tal. Então, tipo assim, ele tá ainda tenta blindar o pessoal, né? O que é legal, né? O que mostra que ele realmente tá com o pessoal e isso ajuda. O pessoal depois correr por ele também, né? Exatamente. Se você tem um grupo que corre por você, filho, é outro departamento. Vamos lá, mais um aqui. Nosso amigo Adriano. O Rodolfo, Rodolfinho, que ele chama, que está com shape de fazer inveja a uma orca. O que se passa no setor de condicionamento? Então, desculpa, deixa eu terminar. O que se passa no setor de condicionamento físico do América? Então, tem algumas questões aí. Vamos voltar ao Ademir. O Ademir também teve um departamento médico, contusão e tal. E voltou com shape bem, bem, bem fininho, não mudou muita coisa. O Rodolfo, eu acho que ele, desde que ele chegou na América, ele nunca teve um físico de salsicha, né? Ele sempre foi mais um Scooby-Doo, mais gordinho do que realmente um jogador de futebol tem que ser. E aí, o que você acha do Rodolfo? É questão de físico, é questão até de isso, você pode colocar de predisposição física, às vezes o jogador ganhar peso ou não, né? Por exemplo, vou colocar ali o... aquele menino que joga pelado, consegue, parece o João Ricardo, parece ter um pouco o físico do João Ricardo lá, um magrelinho alto lá. Se vocês dois, você tá meio machucado agora, ficar 2 meses sem jogar. Se ele ficar 2 meses sem jogar, ele volta magrinho, porque é o shape dele. Você fica 2 meses sem jogar, você volta um pouquinho mais pesado que você tava antes. Exatamente. Questão de complexidade física também. Já que não vai estar podendo fazer tanta atividade quando vinha fazendo, exatamente por ter uma lesão muscular que o impede de fazer isso, né? Então eu acho que é um pouco por aí, mas a questão é que eu acho que ele voltou um pouco mal, ele tá um pouco fora de ritmo, acho que até porque ele ficou muito tempo sem jogar também, né? Ele hoje, as vezes que ele entrou, essas duas primeiras partidas, na verdade, ele não foi bem o Rodolfo que a gente esperava, né? Na verdade, ele vem de duas, praticamente duas lesões, né? Ele teve uma, deu uma parada, voltou, e agora teve outra. E aí, você iria com ele pra quarta-feira? Você entraria com o Rodolfo titular? Se nos treinos ele mostrar que tá em condição, que tá dando conta de conseguir fazer de conseguir recupor, eu ia com ele, tirava o passo sem pensar duas vezes. Porque, por exemplo, esses jogos, assim, principalmente, nós estamos falando de um jogo eliminatório que perder um gol pode custar uma classificação. Imagina, tipo assim, quando aquelas bolas, igual eu falei, que o Ademir pegou duas, rola pro passo ali bem, o cara vai e chuta pra fora, ou erra o chute em cima do goleiro, perde o gol, que não é muito a dele, né? A não ser quando bater pênalti. Porra, perdeu uma dessa ali. O Corinthians vai e faz um gol ali, vai pros pênaltis, a gente perde, porra, né? Se aquele gol tivesse saído, tinha feito a diferença. Então, acho melhor você jogar com as peças que tem mais chance de marcar, né? E aí, com isso, eu iria de Rodolfo e colocava o Léo Passo só se fosse os 89, se o jogo tivesse bem pros pênaltis. Mais ou menos isso. Eu vou te ser sincero, eu não queria ser o Lisca, porque eu concordo com isso aí que você está falando, que a questão do Léo Passo como finalizador é muito meia boca, e concordo com você que o Rodolfo é muito melhor finalizador, mas o Rodolfo contra o Avaí ontem, ele perdeu um gol que não pode se perder, um centroavante, um atacante não pode perder de jeito nenhum, cara. Então não sei se essa volta dele, essa falta de condicionamento físico, falta de ritmo, não sei, se ele seria o jogador para quarta-feira, não sei. Mas aí entra o que você falou também, tem que ver como é que ele tá nos treinamentos, né? Não sei. Assim, a gente tem igual... Eu não sei... Você chegou a ver um pouco melhor do que o jogo ontem, né? E o Lohan mostrou ter alguma coisa ou mostrou que foi uma puta de uma aposta errada já? É muito cedo para falar. E até porque, igual eu falei no resumo, o Lisca colocou o Lohan para ser o centroavante mesmo, lá dentro da área. Para isso, como ele é um cara de quase 2 metros de altura, precisaria de bolas alçadas dentro da área. Nossos laterais não estavam cruzando bola dentro da área. Primeiro que um dos nossos laterais é o Sábio. Coitado. E o outro é o Diego. O Diego, não, como é que chama o menino lá? Esqueci o nome dele. Daniel Borges. É, também não estava numa noite das mais felizes, não, sabe? Então, realmente, assim, o Lisca ficou bem, bem incomodado com essa questão de ter colocado o Lohan para ser o cara de dentro da área, para ter bolas para ele, e não teve nenhuma bola. Isso aí ele passou em branco nesse quesito aí. Até pra, antes da gente ir para outro assunto, até aproveitando que a gente está falando sobre a questão de Rodolfo, Léo Paz e tal, nosso amigo Lucas Novaes aqui nos pergunta, o Léo Paz realmente é tão ruim assim? Ô Lucas, até hoje, para mim, sim. Porque eu vou... Desculpa, Felipe, vou responder primeiro? É, senhor, apressado. Eu acho que, sim, para mim ele é muito ruim, porque ele é um cara que não consegue dominar uma bola, cara. Isso aí, os nossos lances de ataque, a bola vai nele, volta, bate, volta, é um negócio que me incomoda bastante. Enfim, não é um cara que eu queria no América, não. É o único que eu não queria? Óbvio que não. Você tem um Felipe Augusto ali que é de dar dó. Mas o Felipe Augusto entra menos que o Léo Passos. Então, o Léo Passos hoje está mais em evidência para mim. E... te respondendo, sim, eu acho ele muito ruim. E você, Felipe? Não, eu acho ele bem ruim, bem ruim. Até, assim, analisando o que precisa ter, que são as estatísticas de atacante, né? Nessa Série B, ele tem uma média de 0.1 gol por partida. A média dele no América tá 0.06, se eu não me engano, ou 0.07 gols ele por jogo. 4 jogos pelo América? 4 gols, desculpa. Que eu me lembro é Ele fez um pelo Mineiro e fez 2 de pênalti agora pelo Brasileirão. Ele só fez aqueles 2 de pênalti aquele Mineiro? Só? Foi, só. Ele tem 3 gols pela América. É muito pouco para um central. Acho que tem chances, né? Na verdade, eu acho que o Léo Passos está numa situação na América de ser muito mais um jogador folclórico do que realmente um jogador agregador, sabe? Até a gente brinca que ele é o nosso LP7, em ilusão ao CR7 do hoje no Juventus. Eu acho que ele virou muito mais um jogador folclórico. E como ele se dedica muito na partida, acaba que o pessoal gosta dele. Mas eu realmente, assim, como jogador, eu acho ele muito ruim. Não, até porque ele não ganha duelo, ele não ganha bola aérea. Então, tipo assim, ele é alto, mas cruzar pra ele não vale muito a pena. Ele não tem costume de ganhar os duelos, né, que são as divididas, assim. Ele ganha menos da metade, 45%. Falando dos chãos, né? E, tipo assim, ele não é um jogador muito driblador. Então, ele conseguiu ter uma média de 50% só de acerto nos dribles dele, que ele tenta, né? E aí sim não é muito, ele tem uma média de menos de ataque 0.5 dribles de sucesso por partida, que para um atacante também não é exatamente um bom número, né? Comete muita falta, perde muita posse, ele tem uma média de 9.6 posses perdidas por partida, ou seja, ele perde a bola quase 10 vezes por jogo. Sendo que ele tem uma média de toques, né? Tipo assim, que ele recebe a bola por partida, deixa eu olhar aqui, tava com 26, então, tipo assim, mais ou menos metade das bolas que ele recebe, ele perde. É muita coisa pra um jogador de frente. Então, assim, ele não ajuda a criar, tá? Ele desarma, desarma, é o que eu falei. O que ele desarma, ele faz de falta. Ele tá lá, ele corre. Pô, acho, não sei, é um que não dá pra comparar, né? Não sei se o Vitão tivesse essa chance, ele não teria uma média de desarmes parecida, já que o Vitão também é bem rápido e também é bem combativo nessa, né? Então são coisas que... E talvez o Vitão teria uma média de gol maior, né? 3 gols no ano de pouco. Então... E sendo 3 gols, Felipe, 2 foram de pênalti, óbvio, há todo mérito em fazer, principalmente no América, que a gente tem essa deficiência de pênalti aí. Mas ele fez um no Campeonato Mineiro, na última rodada, com a gente lá em cima, enfim. Tô desmerecendo e desqualificando o jogador, não, mas para mim ele é bem mais ou menos... Mas o Lucas é generoso, né? Vamos ler mais um aqui. O Geraldo. Geraldo Gomes, boa noite, Jairo. O Geraldo, o Jairo, hora dessa, tá na praia, comendo um peixinho, aquele safadinho, hoje ele tá detestado. Tô preocupado com o jogo de volta com o Corinthians. Temos que jogar muito quarta-feira pra passar. Mas eu acredito, tomara que a Lei e Rodolfo voltem a jogar bem. Exatamente. Nós falamos muito sobre o Rodolfo, que tá voltando de contusão, mas o Ale também tá bem, bem sem ritmo, bem paradão. Não tá aquele Ale de antes da contusão, não. O que você acha? Você acha que o Alê volta contra o Corinthians? Olha, o Alê, ele tem uma capacidade defensiva boa também, né? Então, eu acho que ele protege a bola muito bem, cara. Então, acho que ele tem chance, porque é um jogador que consegue ter uma visão boa, ele consegue marcar bem, ele tem uma... ele tem os números dele de desarme são até melhores que o do Juninho, assim, os números dele as estatísticas defensivas, né, são melhores que o do Juninho, então, até para ajudar ali a recompor melhor o meio de campo, né, eu acho que ele faz, se ele tiver 100%, eu acho que ele começa a partida. Sem muitas dúvidas, até porque das opções que tem para começar, é ele, né. Então, eu acho que não vejo muito confundido, não. A questão é só se ele tá 100% já, né? Se ele tiver, vai ele sem problemas. A gente, infelizmente, teve algumas peças aí que a gente achou que ia encaixar muito bem, né, nesse time da América e realmente não estão encaixando. Você viu o próprio Rickson aí, que veio do ano passado, esse ano a gente renovou com ele, fez algumas partidas boas no Campeonato Mineiro. Realmente, esse segundo semestre, depois da pandemia, o Rickson voltou muito mal. É complicado esse negócio. Você tem o Guilherme também, que não se encontrou ainda. É curto, né? Como que é? Desculpa. Nossa, elenco é curtinho, né? Esse ano tá, nós estamos no elenco mais barato que o ano passado, se eu não me engano. Exatamente. Se você olha nas escalações nossas, dos jogos, a escalação que eu falo, os caras que o Bisco leva pro jogo. Você vê muito menino da base, cara. Você vê muita gente. E olha que a nossa principal, vamos dizer assim, joia da base tá até na seleção, né? É o menino Carlos Alberto. O Zé Alves Aguiar aqui falando que o Léo tem empresário e veio do Palmeiras. E quero saber quem faz a parte dele. Olha, se eu falar assim, o Rodolfo faz, o Lohan faz e o Vitão faz. É. E acho que assim, o Rodolfo é um jogador também que sai muito da área, que recompõe. Então, ele não é tão rápido, mas ele faz isso. Então, e aí finaliza melhor, ainda que ele também não seja realmente o 9. Ele finaliza melhor que o Léo Pass, então se eu quero apostar algum dos dois dentro da área pra meter o gol, eu aposto no Rodolfo, que também faz gol de pênalti. Então, tipo assim, a gente tem essa. Nem vai falar, o Léo Pass bate pênalti melhor. Não, o Rodolfo também faz os gols dele de pênalti, então é isso que diferencia. O Lohan, não sei pra falar. Aparentemente é mais trombador, talvez ele seria mais lento e consiga recompor menos. Chutaria, mas eu não vi ele jogar, então não consigo falar. Eu sei que o Vitão também consegue. Aí o Vitão é realmente bastante rápido, bastante combativo. E já mostrou que também tem estrela pra finalizar, né? Não é? Eu falo que o Vitão é melhor. Não deixou muito a desejar, não. Você dá tempo com um cara igual o Léo Passos de jogo, você insiste com um cara igual o Léo Passos, que a gente vê pelas nossas votações aí do Colatina, que ele ganha. Se ele tiver em votação de Colatina, a chance. Em cada 5 ele leva 4. Então, assim, não é nós decadentes aqui, não somos nós que estamos falando que ele é ruim, é todo mundo, cara. Algumas pessoas veem algumas qualidades em meu passo e tal, que realmente ele é voluntarioso, ele tem feito alguns jogos que ele se dedica muito, mas, assim, é muito ruim. E eu queria essa mesma dedicação dos treinadores com o Vitão, cara. Ah, mas aí você está defendendo a base. Não, não é questão de defender a base. É porque as idades dos dois ali meio que batem e eu não vejo diferença técnica entre os dois. Para o Léo Passos ser considerado um titular absoluto e o Vitão, contra o Corinthians e o Avaí, o Vitão nem foi. Então é um negócio que me deixa, sei lá, não é um negócio que me agrada, sabe? E o Vitão é nosso, né? Que é o melhor de tudo. Léo Passos, o Zé Alves Aguiar bem falou aí, ele não é nosso, ele é do Palmeiras. Embora, assim, o Palmeiras emprestou ele até o final do contrato, né? Então, assim, mostra que o Palmeiras falou, ó, eu não vou dar chance pra vocês, é bosta, não. Se vocês quiserem aí, ó, vocês fiquem pensando até o fim do ano, se eu vender ali, eu passo um coré-coré pra vocês aí, mas vou ficar. E demais, né? É arriscado ainda ficar com esse, empurrando, ninguém vai querer comprar essa merda, depois o contrato acabar, a gente assinar com ele definitivo, né? Igual fez com o Giovani. Pois é, não é muito doido. O Sérgio tá falando aqui, Guilherme e Sávio não tem a menor condição. Sávio, eu concordo. Sávio, nossa senhora. Sávio, ontem ele mostrou por que a gente agrada tanto do João Paulo. Não é porque o João Paulo é bom, é porque o Sávio é muito ruim. O Sávio, defensivamente, ele é ruim e ofensivamente, ele é péssimo. Agora, o Guilherme, cara, o Guilherme eu não achei que ele jogou tão mal assim. Eu vi pouco da partida, mas eu achei que ele tivesse tudo então, mal, não. Não foi colocar a culpa dele. Talvez o que o Sérgio está querendo dizer aí, talvez até se você fala aí, Sérgio, se eu estiver enganado, é que eu acho que a gente tinha uma expectativa muito grande em cima do Guilherme, de ser aquele camisa 10 clássico, aquele cara que queria decidir jogos, queria dar passos para gols, queria fazer gols fora da área, que seria realmente o craque da Série B, o jogador diferencial, e até agora, realmente, até por não ter tido tantas oportunidades assim, mas às vezes que ele entrou, ele não está sendo esse jogador diferenciado, não. Vamos ver aqui. José Alves Aguiar. É, na dúvida, tendo defender nossa base. É exatamente o que eu falei sobre a questão Vitão e Léo Passos. E o Carlos Alberto, que está na seleção, tem que apostar nele. Sim, sim, Carlos Alberto. Mas tem outra coisa também, tem que ser devagar. Porque eu lembro direitinho, cara, quando o Messias começou a jogar aqui e vinha uns caras reclamar que o Messias era muito ruim, que não sei o quê. E hoje, bicho, para mim, Messias... Se não, eu posso... óbvio que é opinião pessoal, mas assim, Messias pra mim hoje tá entre os três melhores zagueiros do Brasil, cara. A partida do Messias você dá gosto ver. Temos aqui um idiota aqui, um tal de Carlos Guilherme falando galo. Ô Carlos Guilherme, vai se fuder. Quem tá apresentando essa porra aqui sou eu. Não vai se fuder, vai caçar o seu Atlético lá, ó, babaca. Voltemos aqui. Ha! Essa é a vantagem do seu apresentador. Posso xingar esses idiotas aqui? Eu queria entender isso, bicho. Um programa que é só pra América, só pra falar da América, o cara vem aqui encher o rádio de saco. Que preguiça, né? Mas enfim, vamos voltar. Nem sei porque eu dei atenção pra esse babaca também. Pra poder xingar, ué. É, boa. Pra poder xingar, isso é verdade. José Alves Aguiar aqui faz mais um comentário aqui. Guilherme tem de aproveitar a chance. Se não jogar no América. Isso é verdade, cara. O Guilherme tava parado aí há um tempão e acaba que. É, a negociação com a América foi muito longa, né? Na verdade, ele tem que aproveitar essa chance dele aí. Até porque, até onde eu sei, o contrato dele é produtividade, né? É, falaram que é, né? Acredito que seja. Mas assim, vamos ver. Vou aproveitar aqui, Felipe. Vamos aproveitar que hoje é o primeiro dia de novembro. O América tá com um negócio muito bacana que ele solta nas suas redes sociais a programação dos jogos, né? Que a gente tem em novembro. Então. Quarta-feira a gente joga contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Depois, no sábado, a gente já pega Ponte Preta. Ponte Preta a gente pega aqui dentro de casa. Ponte Preta que nos últimos anos aí tem sido um adversário gostoso pra gente. A gente tem vencido bastante eles. Mas futebol como diz aquele velho ditado, né? Futebol é jogado na Bahia pescado. Depois a gente pega Cuiabá lá. Depois a gente pega o Operário fora também. Na verdade, a gente joga no sábado contra a Ponte Preta. Depois, eu não sei como é que tá o calendário da Copa do Brasil, você sabe? Se a gente passar de fase, agora tem jogos em novembro já, em sequência, como é que é isso? Você sabe como é que tá essa questão? Tem ideia que eu geralmente não procuro só tão alto, né? Deixa eu ver se eu consigo ver. É engraçado isso, né? Eu também não me preocupei com essa questão não, de Copa do Brasil, não. Não é uma coisa que o sucesso contra o Brasil não é muito normal pra gente, né? Então... Não é muito a nossa praia, não. Mas vamos sonhar, vamos acreditar que a gente vai passar do Corinthians... teoricamente a gente tem que ter um jogo durante a semana aí, nessas próximas semanas, pelas quartas de finais, né? Pelo que eu vi, ainda tem data definida para as quartas. Não tem data, não, então talvez por isso que não. Não tem, né? Por isso que a gente talvez não saiba. Mas a gente joga 7, dia 4 contra o Corinthians, dia 7 contra a Ponte Preta, dentro de casa, depois a gente vai pega o Cuiabá dia 14, então teoricamente a gente tem uma semana livre, depois a gente tem mais uma semana livre, pega o Operário, fora de casa também, depois a gente, dia 24, aí já tá apertado, dia 21 fora, dia 24 dentro a gente pega o Juventude e a gente fecha o mês contra o Oeste, fora de casa. O Oeste que tá um saco de pancada aí, e na teoria aqui, a gente nesses esquecendo a Copa do Brasil, nesses nossos 5 jogos aí do mês de novembro pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem 4 jogos muito difíceis, né? Contra Ponte Preta, Cuiabá, Operário e Juventude, todos lá da prateleira de cima, cara. Você também enxerga dessa forma? Sim, não vai, mas os confrontos não são fáceis, mas a gente joga melhor contra esses times que contra os Avaí da vida, né? Então... O América é um negócio muito doido, né, cara? É verdade. O time do Avaí é horroroso, horroroso, horroroso. A gente perdeu. A gente pega um Cuiabá que tá aí voando alto, vai lá dentro deles lá e mete uns 3-0 deles. Isso é verdade, isso é verdade. Tem esse complexo de Robin Hood, né? Complexo de Robin Hood. O Geraldo Gomes aqui, meu Deus, sabe esse Léo Passos, Arthur Zagueiro que veio das meninas horrível, Lisca tem que dar chance para Lohan e Vitão, já a hora de Carlos Alberto voltar, dá a oportunidade para Carlos Alberto. Eu também acho, eu discordo só do Arthur. O Arthur, a primeira partida que ele fez eu gostei, não achei ele dos piores não. Aí aqui o José Alves Aguiar está nos falando que depois do jogo do Corinthians vai ter sorteio, então faz todo sentido. Mas eu acho que, tá certo, agora sorteia tudo, se não me engano, né? Sorteia tudo de novo. Provavelmente, cara, pelo jeitão dos jogos aqui, ó. Se a gente joga 7 depois 14, no meio dessa semana tem que ter alguma coisa. Pode ser que tenha, pode ser que não, né? Não sei se a Copa do Brasil vai terminar esse ano ou se ela vai esticar até fevereiro também, igual tudo, né? É, mas ela tem mais dois, quatro, ela tem mais seis jogos, né? Ah. A Copa do Brasil não é uma coisa que a gente fica pensando no longo prazo, viu como é que mudou, porque a gente nunca chega longe, né? Então deixa de acreditar, né? Então, isso é verdade. Depois de gato, eu acredito em tudo agora. É. Foi um negócio bacana. Vamos pra Bala e Colatina? Bora. Tá só nós dois, fica até mais fácil aqui. Ah, tem uma enquete interessante aqui que até foi eu que lancei ela ontem, na hora que eu tava vendo o jogo contra o Bahia, que o Felipe Augusto me fez tanta raiva. Eu coloquei uma enquete aqui nas mídias sociais da América, perguntando quem que é o pior. Se é o Felipe Augusto ou o Léo Passos. Não sei se é por causa do jogo em si, mas o Felipe Augusto venceu com 76%. E você, quem que você acha que é pior, Felipe Augusto ou Léo Passos? É aquela história, você tá perguntando se é melhor dar um tiro no pé direito ou no pé esquerdo, né? Não? Por qual que você chuta? Eu sou goleiro, né? Então, se for goleiro agora, joga muito com o pé, bicho. Ah, mas pra tocar, eu consigo dar passe, né? Eu consigo usar os dois até bem. Pra finalizar, eu uso direito só. O esquerdo da finaliza melhor, só que vai mais na força que no jeito. Mas Na nossa votação do jogo contra o Corinthians, a pessoa até reclamou que a gente colocou, que a gente não deveria nem ter Colatina contra o Corinthians. É, realmente, assim, um jogo que você ganha de 1-0, fora de casa e tal, as circunstâncias que foi o jogo, realmente é difícil você achar quatro jogadores para Colatina. É, mas a gente colocou aqui o Léo Passos, o Zé Ricardo, o Juninho e o Rodolfo. O que eu falei anteriormente se concretizou. O Léo Passos ganhou com... Eu acho que nós tivemos 81 votos, hein? Nós tivemos uma votação boa aqui. O Léo Passos ganhou com 59%, seguido de Zé Ricardo. Aqui a gente falou, né? O Zé Ricardo não fez uma partida tão boa assim, 22%. Rodolfo com 16 e Juninho com 2. Desculpa? O Zé Ricardo, a partida foi um pouco diferente do normal, que em geral ele é o nosso volante que mais combate, né? Nesse jogo em si contra o Corinthians, não sei se é porque a gente ficou muito mais sem a bola, então tipo assim, a gente estava muito mais recomposto, né? Os desarmes acabaram ficando muito mais bem distribuídos pelo time. É, então ele não destacou tanto nisso. Só que em compensação ele ficou quase como um baixo ali, quase como um zagueiro. Então ele teve muito mais... As estatísticas são mais comuns de ter para goleiro, para zagueiro, né? Que é de limpar, que é de limpada da área, aqueles chutes por onde o nariz aponta, né? Ele teve mais do que o próprio Anderson, ele teve 5, em inglês chama clearance, ele teve 5, 10, mas ele teve 11, ele teve 5, o Anderson teve acho que 3, se eu não me engano, na partida. Ele venceu muitos duelos aéreos, ainda que não seja alto, né? Então ele ficou muito mais ali como um líbero, né? Um pouco mais C4, quase ali como zagueiro, do que provavelmente como volante. Acho que é por isso que prejudicou um pouco mais ele, né? Em termos de aparecer pro jogo e destacar, igual geralmente ele destaca, né? Mas o seu voto é nele? Léo Passos. Não tem nem. O Rodolfo, eu tiro, porque o Rodolfo, quando entrou, a gente tava com bem menos posse. Então o Rodolfo realmente só recompôs. Não teve muito o que fazer. Mas realmente foi difícil achar a gente selecionar quatro, né? Difícil achar quatro. É que o Léo Passos. Se a gente fala que o Léo Passos tem que ser titular porque ele é combativo, desarma, rouba bola, escambau, num jogo que ele não faz nem isso, aí você pode criticar ele, né? É, dá direito. Então, se realmente o menino Alisson um dia cumprir a promessa dele de abraçar as pessoas no Colatina, tem aí mais um abraço no Léo Passos. É, João Bala, nesse jogo aí, a gente teve o Lisca, o Messias, o Toscano e o Ademir. É, o Lisca venceu com 46%, Messias com 29%, Toscano com 7% e Ademir com 18%. Eu já adianto que eu vou com a galera aí, para mim, realmente, o Lisca, ele engoliu o time do Corinthians e as mexidas dele, quando a mexida dá certo igual deu, não tem outra coisa a não ser dar para ele o prêmio. E eu sei, quem que é pra você, o Bala? Ah, eu vou, assim, o Lisca tem muito mérito, até porque as mexidas fizeram toda a diferença, mas ele ainda escalou o Léo Passos, né? Então, assim, eu não consigo dar o Bala pra um cara que consegue insistir nisso, né? Então eu vou de Toscano. De Toscano? É, pelo gol, pelo momento. Mas é muito cruel, Felipe, porque como é só nós dois, você já perdeu. Então eu voto, o meu abraço vai no Lisca, eu vou abraçar ele tomando uma no boteco. Aí já no jogo de ontem, Colatina, nesse eu botei o contrário, eu vou de Bala. A votação do melhor contra o Avaí. É, a gente colocou o Ademir, o Berola, o Toscano e o Arthur. O Ademir teve 8%, o Berola 8%, o Toscano 31% e o Arthur teve 52%. É, o que mais ou menos entra aí naquela linha que, que a gente vem falando, que o Arthur fez um bom jogo, foi um zagueiro muito seguro. E para você, quem foi o melhorzinho nessa derrota preguiçosa aí? Olha, como ontem eu acabei não vendo tanto, né? Porque eu tava lá na casa da minha sogra, né? Celebrando o aniversário da Heloísa, né? Minha a digníssima namorada. Eu voto no bolo. O bolo da mãe dela tava muito bom. Eu acho que foi a melhor coisa da noite, disparado, Eu vou de Arthur, porque até porque eu fui extremamente preconceituoso com ele, assim. Olha, como se ele você votava no bolo, porque você ia gostar de ontem eu abraçar esse provei bolo, essa viu, parte Pedro? desse bolo aí, Ah, mas por isso, hein? Se você volta também, você ganha, você vai ter que abraçar o bolo, hein? Aí você dá um, aí você aproveita e prova. o que eu quero falar é o seguinte: essa porra de ser apresentador não dá certo pra mim, não, cara. A gente fica muito sério nessa porra aqui. Eu não falo bosta de ser apresentador. E eu vou votar no Arthur. Eu gostei dele, gostei da parte dele. E eu fui muito sacana por achar dele. Sacana não, né? Na verdade, nosso histórico de trazer esses jogadores de Cruzeiro e Atlético, a gente nunca dá certo. É muito cedo ainda, vou falar que o Arthur deu certo. Mas eu gostei muito da partida dele ontem. Já o Colatino de ontem, que foi o pior, né? A gente teve o Sávio e o Rodolfo empatado ali com 14%, o Alê com 16% e o Cavicchioli com 57%. Quem que é o seu Colatino aí do dia, da noite de ontem? Por mais que realmente o Sávio tenha sido muito, muito, muito ruim e o Rodolfo também não tenha feito bom jogo, acabei que olha, foi não dá pra tomar aquele gol, né? Pois é, cara, um gol esquisito, sei lá. É, Mal. ele spamou errado, né? Aquela bola ali, ele teve que pegar meio, tipo assim, não tava boa pra poder falar que queria tocar. Ele literalmente deu uma espanada pro pé do cara e ele tava completamente fora do gol, né? Você vai fazer aquilo ali, você tem que espanar pra fora, pra dar tempo de se recuperar, né? Aqui foi um puta de um erro. Você não pode falar nem que ele tentou tocar ali, não. Saiu literalmente pra dar uma espanada, espanou muito mal no pé do cara. Sendo que a lateral tava do lado dele, é muito mais fácil ele dar aquela bica pra arquibancada ali e voltar pro gol. É uma das frases mais antigas e mais uma das mais certas que eu acho é que o pessoal falava: bola pro mato, o jogo é de campeonato, cara. Isso aí você sai espanando, enfim, aconteceu, perdemos e tal. Eu também vou com o Cavicchioli e abraço é nele. Sobre a questão dos nossos, eu não sei colocar aquela vinheta ridícula do Jairo dos esportes, dos nossos esportes especializados, não sei colocar aquela porra. Você canta no lugar do Alisson? Ah, não vou passar essa vergonha nem fudendo. Qualquer coisa ridícula. Eu tenho que preparar melhor minha voz para falar que é coisa ridícula. Mas eu vi que o futsal fez algumas contratações aí. Contratou até o Léo Caneta, cara. Eu achei legal esse nome, Léo Caneta. Cara, deve ser bom. Não tem data ainda para retorno, mas está se movimentando bem. Eu tô achando muito legal essa iniciativa do futsal e tal. Tem camisas do futsal à venda na loja, coisa que a gente não via há muito tempo. Tem os três modelos, tem a branca, a verde e a preta de goleiro. As camisas ficaram muito legais, muito bonitas. Uma coisa que eu agrado muito em camisa, que é a questão do escudo ser bordado. Nas do futsal elas são bordadas. Óbvio que nenhuma delas serve nem mim. O maior tamanho lá é muito pequeno. O futebol feminino que a gente já falou, a gente perdeu. O vôlei a gente joga na terça-feira, às 7 horas. Jogo até pelo Sport TV2. Quem tiver aí querendo ver um joguinho de vôlei, dar uma forcinha pro nosso vôlei, que é um negócio bacana, cara. Um incentivo legal, é o nome do América e tal. E eles fazem um esforço lá, quem sabe esse ano não deu uma reviravolta e a gente não faça uma Superliga legal. Acho que é só, né, a questão do futebol americano sem muita novidade e tal. O Sub-20 a gente perdeu pro Atlético. Acho que é isso, né? Esporte especializado é isso aí que a gente tem para falar. Eu queria antes da gente terminar de. Você chegou a comprar essa camisa nova, Felipe? Essas Não, camisas novas, né, na verdade? as do futsal eu comprei. Eu tenho que ver o que lança. Acho que eu não tenho a dois só. As outras todas eu adquiri, a gente adquirido antes e tudo. Então, tipo, eu tenho a de goleiro já, que acabou não mudando. Eu tenho a um, também não mudou, então eu tenho ela. Tenho antes do patrocínio lá com a empresa do Saci, né? A minha tá mais limpa do que a atual. Mas o modelo é praticamente o mesmo. Eu só não tenho a dois, que não tava para venda ainda na época que eu comprei. E lançaram agora. A camisa 1, eu confesso que eu não comprei em protesto, né? Porque eu tô esperando lançar a camisa 1 ainda. Igual eu falei, eu achei aquela camisa bonita lá, 2, mas essa camisa número 3 que a gente fez, né, na verdade. Mas não vou comprar por agora, não. Vou comprar. É até engraçado, falando sobre essa camisa que tá uma discussão danada. Acabou que a camisa que era para ser um negócio bacana virou meio que polêmica e tal. Então, ela é uma camisa bonita pra cacete. Uma camisa, eu tô até com a minha hoje aqui. Ela tem uns detalhes em dourado, muito bonito. Mas é uma camisa 3, cara, sem coré-coré. Não é uma camisa 1, perde muita identidade dela, né? O que Tanto mais é. machuca é o fato de ser ano lá de aniversário, tá, de quando a gente fez começou a usar a camisa lá verde e preta e tal. Você tem essa marca e o pessoal vai dar uma bola fora dessa. Isso aqui é foda. Entendeu? A bola foi tão fora, Felipe, que a gente, na quarta-feira, que era o jogo de maior exposição do América no ano, a gente não foi com ela, né? A gente foi com a verde e preta. É, mas eu acho que aí é muito por conta das cores do Corinthians. Mas o Corinthians foi de branco, aí. Não, mas é por conta do short. Acho que não quiseram jogar com aquela camisa e um short branco, por exemplo. Acho que foi muito por conta disso. Porque o short que era preto, esse nosso short é escuro. Acho que foi um pouco. Teve. Bom, só chuto assim, né? Mas o ideal é se eu pegar o Brasil, eu jogo só com a verde e preta. É, não sei. Pra mim, estranhei, porque realmente eles queriam. Acho que eles viram que, assim, não é uniforme. Pra camisa 3, ela ficou maravilhosa. Ficou. Talvez uma das camisas 3 mais bonitas que o América já lançou. Ah, você tem que ver, acho que o pessoal da loja. Eu fui lá na. Eu fui comprar uma flâmula do América na loja pra colocar aqui em casa, né? No apartamento novo aqui. Uhum. E aí, acabou que um dos caras lá foi meu aluno na época que eu dava aula aqui na escola de inglês, né? Aí começou a conversar. Ele falou assim: ah, aí já comprou a camisa nova? Eu falei assim: não, eu não vou comprar, não. Falei, como assim? Eu falei, ah, não, é uma camisa linda e tal, mas pra camisa 3. Não é, eu tô, assim que vocês lançaram a camisa 1, eu compro. Aí a moça lá falou assim: não, só, você tem que ver que. É, quando for fevereiro do ano que vem, já vão lançar um novo uniforme. Então, isso aqui vai ficar abrindo tempo e tal, que não sei o quê. Eu falei, sei que o pentaque é diferente. Eu falei assim, foda-se. Eu achei bonito, mas não é assim, não. E aí, eu comecei lá a comprar, mas não. No final, assim, eu acho que mais pro fim do ano, o início do ano que vem, é capaz de eu comprar no nosso mercado alternativo de camisas. De jogo, né? Aí eu acabo tendo uma assim que possa ter alguma coisa emocional maior que tenha sido usado num jogo legal e tudo. Mas fora isso, não vou comprar igual fiz quase nos últimos anos, não. Eu, particularmente, achei o material dela ruim em comparação com o material dos do ano passado. Ela é muito quente, ela esquenta bastante. E outra coisa que me incomodou muito, e o América fez, a loja do América, né? Que um joga a responsabilidade pro outro. A loja do América ainda mantém lá nas camisas uma tabela de tamanho que, assim, não condiz com a realidade. O cara que comprar baseado na tabela de tamanho tá fudido, cara. Porque a 4, eu tô usando a 5G. A 5G, pra mim, ela é menor que a 4G do ano passado. É, se eu comprasse a 5G pelo site aqui, ela ficaria um balão em mim. É uns negócios... E não sei como é que eles não veem. São pequenos detalhes que, assim, poxa, acho que tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado essas questões aí, sabe? É, eu acho que colocaram na mão do... Não sei nem quem... Colocaram na mão daquele site lá, o pessoal que monta as camisas sem meio conhecer a história do clube lá. O cara foi e montou de qualquer jeito, resolveu fazer um negócio inusitado lá com as cores e fez essa cagada toda. É, ela foi lá, a fábrica lá, faz uns tamanhos e manda pouco. Mandaram até... Aí só que vai... Ah, foi a camisa que foi mais vendida na época de lançamento. Beleza, mas também demorou o quê? Tem mais de 7 meses que era pra ter tido um lançamento de camisa e não teve. O pessoal tá sem comprar camisa nova tem muito tempo. Então é claro que vai lá sair pra sistematizar. O pessoal tá carente, né, cara? É claro que ainda calhou de cair numa época que o time tá em alta, né? Imagina se lança essa camisa, por exemplo, se atrasa e eu lançar essa camisa na época no passado ali, que igual batia com o América lá na zona de rebaixamento, trocando... O Toma de 4 Figueirense. Ninguém comprava a porra da camisa, não. Então, tipo assim, deu a sorte de ser uma época de alta, muito tempo sem ninguém comprar camisa nova. A camisa realmente é bonita, mas não é uma camisa 1. Eu teria, assim, se o pessoal fosse mais unido, eu teria feito protesto, ninguém comprava essa porra, deixava encalhar a letra e se lançava uma camisa que prestasse. E outra coisa também, que o valor dela foi muito bacana, né? Pra quem participou daquele negócio, daqueles desafios deles lá. Sim, aí deu uma caída bem boa, né? É, mais um desconto para quem era sócio, cara, chegou a 25% desconto ou mais. Acho que eu paguei 160 nessa camisa, que é um preço muito bacana, cara. Ela tá mais barata do que a do ano passado. Então, tem essa faceta também. É assim, então, até eu falei, a questão é que tem falhado em certos aspectos, sobre uma marca própria, né? Pois é, você vai. Desculpa te interromper, mas assim, na camisa dos tamanhos maiores, só a verde. Aí a justificativa da menina. Pra mim, foi um negócio que eu não sabia se eu ria, se eu chorava ou se eu ficava puto. Ela falou que, como tá faltando matéria-prima, eles tiveram que escolher um modelo pra ter tamanho maior. Porra, não faz sentido nenhum esse tipo de justificativo. Não faz sentido nenhum, cara. Se você tem demanda, você tem que mandar fazer, velho. Tá faltando falta de tecido? Ah, ela falou que falta matéria-prima, cara. É um negócio muito doido. Então, lança uniforme, não tem uniforme na loja pra vender. Tem mais maluco. Não tem um short desse ano, não tem um meião, não tem nada, cara. Pobre, pobre, pobre as coisas. A Lupa realmente não era o melhor dos fornecedores em termos de ter o material pra gente, que eles também enrolavam pra cacete e tal. Mas, pô, agora a gente, na teoria, é dono da marca, né? E ainda tá igual a Lupo. Então não tem muita diferença, né? Eu acho que tá pior, que a Lupo pelo menos tinha um padrão. Você sabia que o 3G de um ano era o mesmo 3G do outro. É. Eu tô falando muito 3G porque aqui eu uso, mas, pô, o cara que compra a M não serviu no cara, o cara que não troca pela G. Pô, um negócio muito doido. Mas tá bom. Fiote, por incrível que pareça, só nós dois aqui já passamos de uma hora de programa, estamos com 1h10. É porque tem gente que a gente compra tomar uma, né? Então aí acaba que o papo rende. Putz, é verdade, cara. Mas ter bom, programinha gostoso, muito legal. Obrigado aí a todo mundo que nos deu essa audiência aí. É, aquele atleticano que entrou aqui, repito o que eu disse, não precisa vir pra cá não. Tem muitas mídias sociais aí pra você seguir do seu time, tá? Deixa a gente quietinho aqui, a gente não precisa de vocês. Essa é a única vantagem de ser o apresentador. Eu posso meter o ferro nesses caras que entram enchendo meu saco. Então é isso. Você tem algum recado final? Como é que tá aí? Não, é isso. Vamos começando quem puder, né? Pra prestigiar o vôlei na terça-feira. E todo mundo vibrar. Rápido, né? aquela onda positiva, né? Pra conseguir um outro resultado aí. E conseguir o que eu acho mais importante, que é essa repercussão positiva nas mídias, né? Hoje teve a semana, todo mundo falando da América, falando bem, passando e tal. Então vamos manter energia positiva aí, que esse é o melhor tipo de marketing que a gente tem, isso, é ganhar esses jogos importantes e ir pra frente de competição que vale bastante coisa. Que aí o pessoal leva a gente a sério e a gente vê até a forma com a mídia, né? De fora de Minas nos trata também, que é um bocado melhor do que a mídia daqui, né? Acaba tratando. Exatamente. Fiote, então temos um programa? Temos um programa. Então é isso, pessoal. Domingo que vem, estamos aí de novo, 8 horas, para, se Deus quiser, falar de duas boas vitórias durante a semana. Beleza? Beleza. Abraço, galera. Abraço. Falou.